Olímpio 01, curva à direita, faça espera na rotatória, aguarde instruções. Afirmativo, iniciando curva direita para a rotatória, aguardando instruções, Olímpio. Gol 1645, decolado aos 3:30, chegou no controle de Salvador, 1119, direção 35. 435, obrigado. Contato radar, subimos até um 360, posso cruzar 2000 direto Leda. Ok, 360, 2000 Leda. Torre Salvador, gol 1971, final da 1-0, baixando e travado. Gol 1971, meio de pouso na pista na zero, vento 100 graus, 109. Deposição. Olímpio 01, abandone, espera na fila rotatória, reporte se aperta no pé no vento da pista no zero. Olímpios no terra do vento. Olímpio 01, no longo terra do vento, aguarde para gerar base. Aguarde para gerar base, mantenha. Olímpios informa que nesse tráfego agora irá remeter no ar. Sim. Olímpios 01, autorizado gerar base. Autorizado gerar base, Olímpios. Pass lower. 1971, no solo, aos 4-0, livre à direita via Fox, no solo, 1-2-1-9. Ao lembrarmos, chamaremos o solo 1-2-1, confirmando. 1-2-1-9, gol 1971. Obrigado, 2009, ele tá muito bem. Descend 2,000 feet, TN8-1011, Chinese 6143, I'll report established on X-ray, runway 10. Salvador, boa noite, é o voo 971 no Livrona, tudo bem? 971, boa noite, taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 1971. 645? Consiga! 645, chame centro, Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 95. 5-1-3-9-5, obrigado. Passa 6 mil para 060 para 050, conta 25. Conta 25, retoração do sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao lote. Mantenha presente proa, limitada ao lote, conta 25. Conta 25, descerá 3 mil pés, carregar no 09. Mensagem para quando? Autorizado descida para 3 mil pés, ajustado na 091. Para... Cabatango Bravo aqui, Luiz, que livra decolagem na pista no 7, V120, 90 graus, 099. Acaba com o Luiz, cobriu a torre. Acaba com o Bravo com o Luiz, que livre decolagem na pista 17, vento 090 graus, 099. Link 01, RMCU aos 43, curva direita, repartindo através de correção, curva esquerda, repartindo através norte da torre. Afirmativo, iniciando curva esquerda, repartindo através norte. Combo V5, retoma a navegação Verdona, pista para 2000, 3 ADLS, reporta no lock. Para 2000, voando Duna, o Condor V5, reporta a estabilidade. Link 01, faço espera na rotatória, aguardo novas instruções. Afirmativo, vindo para a rotatória, aguardando novas instruções, Olympus. Salvador Tower, the day, Chanel 6143, passing Simbra, leading here down and left. Oceania 6143, clear lanes runway 10, winds 100 degrees, 09 north. Clear to landing runway 10, Oceania 6143, TN8-1011. Olimpo 01 no rotatório, confirme a mudança de ajuste, V11 agora. A Afirmativo, ele esperou o último agora na minha 11. Certo. Complete final de Chumetor, Rambi 895, por favor. 2895, conto 25, bora. Bono 099, informação ótica, confere com fins, autorizado nível 360. Decola da 10 com a curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16 e sai conforme rota do plano de voo. Controle 119, décimo 35, aciona 5533 no transponder. Autorizado, confio nível 360, nota proposta, decola da 10 curva direita da EL, Leda Bridge. Vamos no 16, 5935, controle 5533, transponder, voo 099. 0099, correto, portão 8, chama para o pushback, seu nome. Vai chamar, boa. Ocean Air 6143, on the ground at 48, locate your runways, we are right via Fox, contact the ground 121.9. Fox 129, Chanel 6143. Evening, Chanel 6143, runway vacate, via Fox. Condor 25, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 10, Condor 25. Oi, o Olimpo visual com Condor na final, a possibilidade de seguir para o número 2. Afirma, Olimpo Verona. Olimpo Verona afirmativo, ajustes como 02, reforço o da pista 0. Olimpo Verona, copia a torre. É, poderia repetir, por gentileza? Olimpo Verona, ajustes como número 2, reforço o sinal da pista 0. Afirmativo é o número 2, ajustará com o número 2 na final do 10 hoje. Autorizado, reporta táxi. Condor 25, o solo é 5-1, no livre à direita via Eco, correção, mantenha instruções, reporte na Delta para cruzamento da pista no zero. Libra na Eco, reportará na Delta para cruzamento com a Condor 25. Em direção nacional, Falconhamete. Solicitar 1-1, sim. Autorizado para que é remetida, vento 1-1, 0 graus, 1-1, nós. Autorizado para que é remetida, olhem para os 0-1. Gente, o céu retorna lá para Salvador após o... Confirma internacional pelo controle. Prossiga, quartel 07. Quartel 07, livre sinal, aguarde para o táxi. Guardião 07, 00 táxi, até que você acha que é repartir o ingresso na pista no 7. Olha, quando o 25 está na Delta, quando a autorização para cruzar, vai para o pátio da delegada. Sim, aguardando para o cruzamento, aguardando. Índia, ponto espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Guardião 07, livre decolagem, vento 100 graus, 109. Condor 25, autorizado táxi via pista para o pátio de autoridade, quando lá a frequência livre. Livre, ingresso na pista, táxi até o pátio de autoridade, o Condor 25, e após a frequência livre. Fora do solo, guardião 07. Guardião 07, fora do solo, 55, chama o controle de Salvador, 119, direcional. Correção, Churro de Salvador, 119-35. 119-35-7. Olimpo 01, tocou e arremeteu aos 3-1, curva à esquerda, reportando através norte da torre. Curva à esquerda, reportando através norte. Eu te informo agora que será a pouso final. Ciência. 07, mantém as condições de suar. Fazer 07, mantém as condições de slide, ajuste na 011. 9011, mantém a condição de slide, guardião 07, está atualizado para a direta do CAP? Trip 5219 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 11 nós. Sete, grato. Oito, meia, meia, bom dia. Correção, boa noite, chega da Mari, você mantém a 050. Olimpo 01, através norte. Olimpo 01, eu sou lá de Aterna do Vento, aguarde para girar base. Mantendo a Aterna do Vento, aguardando para girar base. Olimpo 01, autorizado gerar base, reporte no sinal. Autorizado gerar base, Olimpo. IP529 decolado aos 58, no controle de Salvador, 119.35. Controle saída de Salvador, 1935, boa noite, até o retorno. Controle saída, boa noite, 3529 decolou, mas passando 1200. 5219, boa noite, contatada, saída Arbor, nível 200. Arroba Ascenso 2519, autorizaria a liberação da restrição, senhora Guaranães? Livre de restrições, livre ascensão 200. Ascenso direto e restrito ao 205-19 na saída. Confirme no sinal autorizado, 35219. Foi o 200. Nós queríamos solicitar, inclusive, o 180. Sente, autorizado então, 180 como sinal, 5219. Perfeito, obrigado. Olimpo 25? 125 para Brasília, prossiga. Logo, retornará pelo Bonfim até o chefe. Olimpo 25, a informação em curso é a Papá. Autorizado, Salvador Brasília, nível 360. Via Peugeot 17. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5536 no transponder, controle opera 119.35. Esse é o PTR 3501. Afirmo, via Peugeot 17. decolada no zero, curva direita, sai da ar, boa transição, eleva. E 5536 no transpondo, nível atualizado 360. E o controle no momento operando 19 decimal 35. Você não paga autoridade? Sente, chame para acionamento táxi. Olimpo 01, autorizado o cruzamento da pista 10, Pastanque Civil Hotel, quando lá frequência livre. Rumo 866, forma tráfego na posição de 12 horas, 14 milhas, rumo oposto, cruzando o nível de voo 075 para o nível 180, mostra para o ângulo 72. 7, 5219, tráfego na posição de 12 horas, 12 milhas, rumo oposto, cruzando o nível 070 para 3 mil pés, Boeing 737. Seu visual com o médico, obrigado. Gente, vamos descer o protáxi? Afirmo, Leo pesou 1-7. Bravo com o Whisk, desça para 1.000 pés, ajuste no 0.1. Lona 866, informa o tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés, com o Charlie 150. Papa Tango Bravo, que o uísque desça para 1.000 pés, ajustado no 0.1 no corredor a chá. Papa Tango Bravo, que o... Tango Bravo com o uísque, controle. Desce para 500 pés via corredor Axé, reposta através do parque de Bitossu. Gol no 866, desce para 2000, 3 ADLS, Oxway, pista no 0, reporta no OK. 2000, reportaremos, estabilizado no 866. Olha o gol no 866 para estatística, raio laser aqui no litoral apontado na aeronave, ok? Raio laser verde. Ah, sim, grato, será informado. Estabilizou no 866. 1866, complete final de emitor em 118.95, bom pouso. 895, obrigado. 866, estabilizado, baixado, travado, boa. Gol 1866, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 11 nós. Livre pouso no 866. Pode confirmar o vento no 866? Vento 090 graus, 109. Obrigado. 135, prossiga. A gente aguarda então a nova a DLA do senhor para a nova autorização da nossa. Boa noite, informação Papá, autorização Galeão. 971 no Papá, confere, copia. Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, Via Peso 190, SMAP, direto Lusto, Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, da Eule da Bride a saída. 5534 no transponder, controle opera 119.35. Autorizado então, Galeão, nível 360, apelo 10, SMAP, apelo 10, até SMAP, depois Lúdico e Barbacena. Depois conforme a rota do plano. Da Eule da Bride a saída, decola da 10, com curva direita após 5534 transponder e 1935 controle, 1971. Por 971 no cotejamento correto, chame pronto para tiver cancelamento no 01. Tá bom. Solo Gol 1866, na sua escuta, boa. 1866, boa noite. Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04. Solo, boa noite, 103, 197, informação Papá, pronto, cópia Galeão, nível 300. Solo 3197, boa noite, Papá confere, copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 300. Decolador 10, curva direita. Geopesolou 10, SMAP, direto Lusto, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Da Euleda Bid a saída, 5530 no transfondo, controle opera 119.35. Você poderia pagar novamente a autorização? Um pouco mais devagar, porque eu não consegui copiar nada, viu? Afirma. Autorizado Salvador Galeão, nível 300, via UPZULU 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, após Bride. 5530 no transponder, controle 119.35. Até agora sim, conseguiu copiar. 300, UPZULU 10 é a aerovia inicial. Dael Leda Bride 5530, código transponder 1935 será o controle de saída. Nós estamos no POCA 03 para pushback acionamento. No 03 aguarda, após o parqueamento do Boeing da Gol no 04, correndo que só o Champaro Táxi está autorizado. Ok. Tango Bravo 2, reporte para o Chapuã. Bravo com luz, prossiga. Botando o Bravo com luz, que está sujeito ao tráfego, reporte na final da pista no zero. centro, gol 1099, está na posição 8. Gol 1099, qual é a equipe Solo Champara Taxi? Tomará, 99. Trip 5219, chame Recife em 1260. Agora vai de Recife 260, deu retorno. Salvador Ground, Oceaner 6259. Oceaner 6259, go ahead. Please, flight level 360 to Guarulhos. 1 minute, please. Six two five nine, is the ground? Go ahead, Oceaner 6259. Your flight plan is canceled now, sir. Now do you have to do another flight plan, okay, sir? The flight plan is canceled now. Understood. I'm going to talk to this back. Thank you. Gol 9971, puxa acionamento, posição 1. Aguarde. Aguarde. Através norte da torre. Tá batendo o Brasil que o Luiz se conforme, confirme quantos cortes são remetidos, tá piscina 0. Corre a bordo, 3 horas e 54 metros na campina. 6. 3:30? Afirmou, 3:54. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita, no ponto de espera, a torre 18 decimal 95, ajuste 1-0, 1-1, bom voo. Certo, 1 aqui, já deu uma torre, ponto de espera, obrigado, boa, 1-0-9-9-5, Campinas, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera a torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-1-1. Tango Bravo que Luiz, que passa 660 pela direita, repartindo e interceptando perto do vento. Tango 3197, autorizada a linha aérea decolar, pista 10, vento 090 graus, 111 nós. Ali decola imediatamente, 109. Salvador, Oceané 6259. É 6259, go ahead. Our VDR is about 2222. Where do you make your DLA? Stand by. Fala, Golo 971, teremos uma previsão para a gente em Capuz? Agora, porém que está o Santara, tá? Autorizado alinhar e manter, pista 10. Autorizado alinhar e manter, ó. 10, vou entrar na mão. Atango Bravo que Luiz, que passa 1360 pela sua direita, reporte interceptando a perna do vento. Local para 22 Zulu. Oceané 6259, é, onde foi feito o plano, senhor? Porque temos aqui o plano cancelado às 22h24. Contate pelo pessoal de sol. Ciente, aguardo. A 3197 decolando aos 26, sob controle Salvador, 119, decimal 35. 119-35, obrigado, boa. Batango Bravo Fluís, ciente, alongue perna do vento e aguarde para girar base. Controle, boa noite, é o TAN 3197. TAN 3197, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 300, saída da ELF. 300, saída da ELF, 3197. 099, livre decolagem na pista 10, vento 190 graus, 139. Livre decolagem no 0 para o voo 099, obrigado. Tem 3197 autorizado, vai direto Leda. Direto Leda, dá presente, 3197, graças. Batango Bravo Silvio Luiz, que é autorizado girar base, repasse no final da pista 10. 1099, decolado aos 29, sobre controle Salvador 119, decimal 2, correção, decimal 35. 3935, boa noite, 9099. Salvador, boa noite, 099 da Gol. Gol 1099, contato radar na decolagem, se botar no nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 099. Via Índia, sua direita, ponte espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 091 com Gol. Índia, bravo, ponte espera, direita, ajuste no 091, obrigado, boa noite, boa noite. Uma boa noite, gol 1971, ponte espera da Bravo. Gol 1971, se a gente mantém a posição. Eu mantenho o ponte espera, gol 1971. Gol 1971, faz a passagem do tráfego nacional, traz a linha e manda na pista 0. Faz o tráfego ali, mantém 1-0, gol 1971. Prossiga, Sena 6259. Recebeu o nosso contato com a da nossa. Não compreendi a mensagem. Pode repetir, por gentileza? Ah, gente, o Dove da nossa presença em contato com vocês? Negativo. Estamos em contato com a IS aqui de Salvador para verificar se tem alguma DLA para poder adiantar o plano do senhor. Infelizmente, não tem nada lá. Já verifiquei aqui no sistema, entramos em contato com o Centro Recife, também nada, tá tudo cancelado. Ok. 5-1-1-3-3-4-5-3-3, obrigado, boa, 3-3-3-7. Boa. Beleza, pro de bridge pro gol 099, tá? Mantenha a saída, gol 099. Mantenha, 99. Decolagem na pista 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Decolagem, 1-0-0 graus. Que o risco atualizado base reporta final. 971, decolado aos 34, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, voo 1971. Controle, boa noite, voo 1971. 1971, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, voo 1971. Autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós.